Agnacci, frequenza lì. Bom dia, Gol 1435, Ilhéus 240. Gol 1435, Ilhéus 240. 435, Juliette, confere o senhor o quarto pacote. Guardando. Azul 9136, copo. Pesada Recife 370, via Perisco 58, vem coluna 0, curva esquerda, saída para o Caracaju, o controle 198, seu transponder 5156. American Niner 820, best in 12,400 descending. This regard the altitude ahead of the clean to 4,000 feet, or? Roger, down to 4,000 feet for American Niner 80. Mantenha antes daquilo, eu estou com o tráfego que vai iniciar a push no pátio de cargas. 24,000, mantenha antes daquilo. E vai mais 5 minutos, agora que nos informaram o Rio 973. Tente, aporte próprio novamente. Próximo vai ser definitivo, prometo. Kilo Romeo Oscar, qual o estimado para pouso? 1050, sente. Portão 8, 4298. Seu colega aí. Salvador, bateria 2223, está pronto, pushback e acionamento. Passaria do centro, na remota no quadro, vai, puxa. Quatro. India Mike Alpha, cópia. Azul 4298, agiliza na medida possível, táxi até o portão 8. Agilizando, 4298. India Mike Alpha, cópia. Passaria do 2223, cópia. Afirmo. Passarelo autorizado conquista 260, decolagem 1-0, curva direita, saída agora ao pé direto, controle 19-8 e o transponder 5153. Paciente, chame a torre 1186. Boa. 23, correção após decolagem, curva direita. Direita, pô. Afirma. Corinco, essa equipe de sola tenta um Embraer da Azul, parqueará portão 8, após o mesmo autorizado push na remota. Eita, após o tráfego, passaria do livre e pushback. Agora o pushback acionamento Azul 4913 no 29. No 9, o senhor número 2 para push no setor do pátio. Guardião 06. Pronto a cópia? Autorizado Mucugê 085, decola no 7, direita, corredor axé, restrito no 1000 até o farol da barra. Controle 198 e o seu transponder 5146. Não, Guardião 06. Prossiga, Guardião 06. Decolou de Andina para o centro administrativo, tá, passou através do Paixão, uma cena que é sucesso. Ciente, Guardião 06. Sim. O Linha Maquel. Página 35 está condicionada ao tráfego. Chame a torre para o táxi. Felizmente, pronto, Rio 5973 para o pushback acionamento. Rio autorizada, reporte táxi. Vamos lá, obrigado. Gol no 435, pronto a cópia? Prossiga. Autorizado Ilhéus 240, decolagem down 0, curva à direita. Saída da El Leda, após Leda direto, controle 198 e o transponder 5161. 2000 pés, ajustado 10 do meia, via chegada Mari. 5161, transponder voa no 435, gate ao 5. 435, contenção nível novamente. Nível 240. Correto, reporte pronto. Cortará. Já tá pronto no gate 5. No 5, aguarde o push. Gente. Salvador UTAN 3663, autorização Guarulhos, ciente da informação Juliette. 663, informação Juliette, aguardando cópia. Aguardando cópia, 3663. Alfa Vitor Juliette, pista livre autorizado, pouso 030 graus, 08 nós. Oi, bom dia. Tá passando o bike, Fox Radio. 3663, cópia. 3663, pronto pra cópia, prossiga. Utilizado Guarulhos, 340, na Perisco 50, decolagem no zero, curva direita, saída da El Leda, após Leda, Bob Dev, controle 198, transponder 5163. Os nível 340 e a Perisco 50, decola da 10 com curva direita, na saída da El Leda, após Videv. O controle 119.8, transponder 5163, TAN 3663. Madam, bom dia, Tower 120, with information Juliet, descending flight level 160. X-ray Lima Fox 120, this is Salvador Control, insert now altimeter 1016, clear to 8000, both arrival, runway 10. Change 1016, confirm the point for the arrival. Descend now into 8000 with the altimeter 1016, both arrival at runway 10. Roger, descending 8000, 1016, both arrival at runway 10, tower 120. Taxi via Juliette Alpha, 18000, espera da 10. 18.6 no ponto de espera, Levitax, passaria 2223, muito obrigado, senhor. Saulo Salvador, bom dia, Gol 9, 23, informação, Juliette. 923, Matheus Couto. Para o táxi, o Rio, 5923, tem 4 horas de autonomia, Piana Salvador, 3 a bordo. Gente, o Rio vai taxiar a Juliette Alfa como segundo, seguindo Embraer, passaria 2226, ponto de espera, ajuste é 1016. Juliette Alfa segue passarelo 1016. Mike Fox Trotty Alfa autorizado até a Papá. Na Papá chame a torre para cruzamento da pista. Vamos pro cruzamento, Mike Fox Oscar. Passa. O 91 primeiro, pode iniciar o push? Autorizado, reporta a Axel Azul. Gol no 923. Prossigo. Tem uma autorização já? Não entendi. Nossa autorização Guarulhos? Negativo. Marca 980. Marca 0, Sam 118.6 for Marca 980. Torre Salvador, passeio 2223. Vai chegar no ponto de espera da 120, pronto. Bom dia, Web 826, vamos ajustar agora 1016, descer para 2000 na via chegada Mari. 1016, desce para 2000, via chegada Mari, 5826. Com essa equipe de solo, após o 727 sair do pátio 3, autorizado a iniciar o push no 5. Runway 10. 6225, para Brasília. 320. É 225, escute a Juliette, o segundo pacote. Pega visual, ajuste 1096, chama na rotatória. Pessoal? Escuta. Porém, com essa equipe de solo, após o 27, livrar a cauda, autorizado a iniciar o push. Após 27, autorizado. 7435. Duna, né, presente? Solicitação negada, chegada Mario Web. Vai ter chegado, 5226. Guarulhos, nível 360, via previsto 50. Decolagem 10, curva direita, saída da EL. Lida, voa direto Bidev. Controle 198. Seu transponder 5160. O solo em 121, décimo 9. Quatro. Olha, aliás, curva direita da Andael, direto Leda, após Bidev, controle 198, transponder 5160, 923. 923, correto, boa. Salve Salvador, o azul 9136, POP de 114, autonomia de 3 horas e 20, alterna mais, saiu para o táxi. Gente, o azul táxi até através de portal 62. Eita, táxi até através do 612, 913. Bom dia, vai com a sua Oscar, tá na Lima para prosseguir o táxi até o pátio 3. Oscar, autorizado, seguiu o tráfego da Azul. Prosseguindo com o tráfego da Azul, vai com a sua Oscar. Já está pronto para a Copa, se eu tiver a nossa autorização, vai na Via 1-7-7. Aqui, bom Jesus da Lapa. Se foi feito uma DLA, uma CHZ para Guanambi, tá? Gente, agora a coordenada 7 da American Airlines e fique atento à esteira de turbulência. Chame na no setor oeste, aguardando ainda para a base pela direita. Tem um tráfego para decolada 35. Afirmativo, aguardando o tráfego a decolar da 35, Guardião 06. Passagem do Américo Rio pode alinhar? Afirma. Voo no 923, pushback treinamento no gate 6. Aguarde e push no 612. Vai dando. Solo Salvador, o TAN 3663 para o táxi. POP 112, 4 horas e 20, autonomia alterna com fim. 3663, Índia Alfa 186, ponto espera 1016. Índia Alfa 1016, o ajuste, ponto espera 1086, TAN 3663. O azul 9136 vai seguir o TAN via Índia. Ok, segue o TAN via Índia, 9136. 8, call now ground control 119 decimal 121 decimal 9. 121.9, American 98 Zero. Papa Tango India Mike Alpha, autorizado a decolar pista 35040 grau 07 nós, observe o guardião 06 esquerda, à sua esquerda, 500 pés. Hold short, taxi a kilo. Alpha, hold short a kilo, American 980. Eu acho que eu entendi errado na sua decolagem, o senhor tinha falado guardião 06, eu tinha entendido 01. Correto, eu percebi, mas eu achei que fosse só a sua pronúncia aí na hora 06. O ajuste é meio 16, 18,6, ponto zero. 18,6, ponto zero, seguindo azul, 435. O pátio 4, ou para cabeceira 17. 706. Visual mantendo separação, aguardando para girar a base. A gente está aguardando para a Copa, a gente solicita acionamento para a posição, autorização do senhor. Gente, aguarde o posto 225. Não, só apenas o acionamento para a posição, senhor. Gente, acionamento para a posição autorizado. Ah, ok, estamos aguardando para a Copa, 225. Também. India Mike Alpha decolou aos 50, chame o controle 119.8. Na parte, 923. Mike Alpha. Papa Tango India, Mike Alpha pro controle. Matheus, decola 35, mantendo a proa 30, cruzando 1000. Tá lá, a gente copia. E na saída da terminal a gente solicita o centro de modificação, ok? Para pouco G. Devido tráfego, câmbio. Nativo, mantendo a 2500, pode manter play de Bocugê, 290. A princípio, o senhor vai manter a proa 330, 330, altitude 2500. Aguarde instruções para subir o 085, prosseguir em voo direto para Bocugê. Obrigado. Senhor, time to the right, to avoid, please. You are clear. Thank you. Torre Salvador, UTAN 3663, ponto espera pronto, pista no zero. Web 826, Mari, velocidade 210, número 3 para pouso. Reduzindo para 210, número 3 para pouso, 5826. Kilo, cargo apron, and maintain position before main apron. Ok, kilo, apron, and maintain position before main apron, American 980. 6225, cópia. Prossiga. Autorizado Brasília, 320, decolagem no zero, curva esquerda, saída Momo, Nidza, após Nidza, conforme a rota do seu plano, controle 198, transponder 5167. Ok, estamos autorizados Brasília no 320, decola da 10, mono Nisa, conforme plano, 5167 o transponder e 1198 controle, hoje não é 6225. 6225, correto, reporte, aguarde push. Ok, estamos aguardando push na sua escuta quando autorizado, 6225. Veja Mike Alpha, condições de voar a partir de agora na proa 310. Proa 310, na proa 2500. Positivo, mantendo 2500 na proa 310. Aba. Petróleo, autoriza a descida para o Gina Rivera, para o 1500, certo? Gina Rivera, estou autorizado. Se a Juliette Alpha manter-se antes da Índia, é o quarto no ponto de espera. Juliette Alpha. Manterá antes da Índia, Gono 923. Olha, bom dia, senhor. Boa. Tower 120, Portinho, Pelo, 1000. É Roger, maintaining 4000 because we have the traffic to the left side. Maintaining 4000 tower, 120. Web 826, início de vetoração para sequenciamento, passa 9500 e descida para 2000, esquerda 360, está limitado pelo custo do localizador. Número 3 para pouso. Go Company has passed, clear to gate 10. Ok, after Go, I'm going to clear to gate 10. It's affirmative, gate 10. 980. Abaité, pronto a cópia? Pronto! Autorizado para Lapa, uma centena pela Whisky 42, decola da 10, esquerda, Momo VATAP, controle 19-8, e seu transponder 5166. Ok, autorizado, conforme a centena por Jesus da Lapa, decola da 10, com curva esquerda da Momo VATAP, o transponder 5166. Vai chamar quando para o táxi, vai até 4826. Obrigado. O Abaeté, quanto fez o transponder novamente? 5166. Correto. Obrigado. Paulo, acelera 6312, Recife 350, ponto pra cópia. 6312, Juliette, confere a segunda. Sim, Tico. Propouso. Reportar para táxi 6225. 1435, o Gol 1435, tem condições de táxi um pouco mais à frente? 5826 na escuta. Vetoração pro 340, está limitado pelo localizador. 340, limitado pelo log 5826. As tower 120, we clear for ILS 10. Yes, sir. Descending until 2000, you are clear to the ILS approach. Clear ILS approach, tower 120, obrigado. Está autorizado Campinas, nível 360, via Pesulu no meia. Decolagem no zero, curva direita, saída da El Leda. Após Leda, voa direto bridge. Controle 19-8, seu transponder 5164. Autorizado Campinas, nível 360, via Upper Zulu 16. Decola da 10 com curva direita para fazer a saída da El. Após a El Leda, Leda bridge. Controle 19-8 e transponder 5164. Correto, reporte pronto. Porta 4299. Falo, Oceaner 6312. TLS, aguarde transferência. 080-5826, aguardando transferência. Negativo. É, autorizo o inspecionamento enquanto aguarda a transição? Qual portão? É o 03. O 3 vai ter que aguardar. Guardando. Fui para ingresso na zona de controle. 1016, operação visual, Mike Ecovetro. É autorizado decolar 060 graus 080. Autorizado decolagem 01. Fazer um 3D. Tower, frequency 1186 for landing instructions, extra Lima Fox 120. Extra Fox 120, changing 1186, bye bye. Bye. Charlie 402, se não me engano, vai parquear próximo a Air Brasil. Afirma, a Alfa tá fechada, essa parte entre a Kilo e a Juliette. Falou, Frank Abraão. Prossiga. Para acionamento pushback, tem mais carros. Gente, aguarde, o Alfa Abraão. Guardando. Solo da 3179. Prossiga. Agora sim, senhor, estamos prontos para pushback acionamento no ponto 07. No 7, aguarde, puxa. Escuta. Desça para 3000. Desce a 3000, 63 no ouro. Vai cruzar o 120, passou já, morreu, 5973. Continua aqui na 072? Eu não entendi. Rio 5972, continua até Gelmo? Positivo. Pouca Gelmo, Maracaju subindo pro 310 na escuta. Ah, legal. O transponder já estamos pronto para o post no 3. 6312, correto, aguarde post. Solo China 6225, estamos prontos para táxi, com 86 a bordo, 4 e 20, alterna com fins. Confirme só o POB? 86. 8687. 86, 86. Gente, 86, via Índia, o ajuste 1016, 186, pronto, espera. Ok, 1016, Índia, 186, boa. Tango, tango, prossiga até o 43. Passagem sobre o marcador externo. Em aproximação ILS, chega o trem, chame a torre. 1186, web 826. 186, 526. Desceu com 826, baixada travada, vai passar 5 milhas para o externo. Bom dia, aguarde autorização de pouso, Webjet 5836. Aguardando autorização 5826. Qual a sua posição agora, Alfa Tango Tango? Gente. Alfa Bravo Papá, prossiga táxi até a Táxi Lima. Já vai ser 4800. Prossiga. 3, para esse táxi com 04 COB, autonomia 5 horas e 30, aguardando um pouquinho. Gente, aguarde o táxi, o Abaité. Fala, pessoal, sangue aprovado, seu nome é o Bravo. Eu estou puxa. Alfa, sangue Bravo para seu nome é o Tucubec, tem mais carga. Acionamento da posição, e desejar, aguardando o puxa. Entende. Desce para 2000, livre LS. Desce para 2000 pés, está livre LS, 3 e 9. TAN 3663, se chama Recife, 125, ano, caso negativo, 1288. 5188. Dia 340. Informação agora é aquilo, aguardo coordenação, 3304. Gente, guardando coordenação, 3304. O Baité, prossiga via Juliette, mantenha centro da Índia. Comandoro, bom dia, trip 5221. 5221, mantém escuta. Voo no 435, completo alinhamento. Autorizado decolar, 050 graus, 079. Livre decolagem, mal zero, voo, voo no 435. Vai alfa, mantém position. On alfa, before taxi kilo. Taxi on alfa, mantém position on alfa, before kilo, 120. Solo, Ocean Air 63, 1232, pushback. Autorizado, puxa, boa tarde. Autorizado, puxa, PEC 6312. O Abaité via Juliette, reporte antes da Índia. Matheus, via Juliette, em Nova 6186. Confere. Aqui é a posição, né? Roger. Sim, ok, chamou? É o trip 5221, ciente da informação, quilo. Gente, o senhor é o terceiro pacote. Alfa Bravo Papá na Lima, chame e corre, 18.6 para prosseguir o táxi até o pátio 5. Alfa India Bravo autorizado puxa no pátio de carga. Autorizado puxa, Alfa India Bravo. Alfa Tango Tango, cópia. Petrolino, a centena, 10, esquerda, Momo, Alba, voz direto, 19.8, transponder 5165. Bom, 9-2-3. 4-3-5, controle, meu guardião, contato, radar. Obrigado. Alfa Bravo Papá, prossiga Lima, Mike, né, que é batendo para o cruzamento. É, monitore 18-6-12, 4-8-6-1. Obrigado, senhor. Bom dia. X-Ray Lima Foxtrot 120, approaching Kilo. Ok, maintain this position and wait for continual taxi. Maintaining position 120.